Altos malucos na noite jogados, chegaram que tava na fake, desandaram e viraram finados. Na rima, filmando, no rap, no canto, narrando dia a dia, era quebra que eu tanto amo. Nos becos, noiados, tragando a própria vida, pra eles não é nada, por isso é só tomar para cima. Na noite, prostituta se vendendo nos motéis, do outro lado da pista, igreja lotada de fiéis. Pivete que mata o outro, por causa de um moné. Moleque aviãozinho faz tudo que o traficante quer. Daqui eu sou o disparo, ouço um pouco. Alguém na madrugada só tá querendo ver o ovo. Se vacilar, pá, se desandar, pô, se vacilar, pá, se desandar. Se vacilar, pá, se desandar, pô, se liga na noite porque a noite já chegou. Se vacilar, pá, se desandar, pô, se vacilar, pá, se desandar, pô, se vacilar, pá, se desandar, pô, se liga na noite porque a noite já chegou. Zum, zum, zum, não sei falei mais nada. Zum, zum, zum, foram várias estocadas. Um mês depois ele já tinha até se esquecido. Seu inimigo não veio resolver o atrito. Várias estocadas, furada até a morte. Mais uma mãe chorando, sinfonia da morte. Entrou no carro, pega as armas e vou se vingar. Antes que a noite se acabe, mais uma mãe vai chorar. Dia após dia, a cena se repete. Dia após dia, se tem o que merece. Salão lotado, jogo de luz, muito álcool na veia. De repente uma briga, a coisa fica feia. Cadeirada, porrada, desordem total. Bala vai, bala vem, a noite acaba mal. Se tá na mira, atira, não se perde viagem. Do recanto a samambaia, altas malandragem. Da CIA, chapa hal que se garante mais as caras. Pou, pou, pou, mais um foi pra bala. Moleque aloprado, sempre com ferro do lado. Caiu mais um, bum, que afinado. A noite vem, a noite vai, vai. Quem tá na noite é pra perder ou pra correr atrás. A noite vem, vem, noite vai, vai. Quem tá na noite é pra perder ou pra correr atrás. A noite vem, vem, a noite vai, vai. Quem tá na noite é pra perder ou pra correr atrás. A noite vem, vem, noite vai, vai. Quem tá na noite é pra perder ou pra correr atrás. De esquina toda rapaziada, uma fumaça diz que não pega nada. Armada até os dentes, moleque sangue quente. C.E.I. não é diferente. Opala rebaixado, saindo das intocas, é desconsiderado. Asa de esgota, pistola automática. Tem muita atitude, conspirou, já era. Não se ilude, assim suja a noite como quem nada quer. Droga, tiro, bandidagem, descolé. Traficantes trocam tiro entre becos e esquina. O chumbo rasga a carne, molhada de neblina. E eu aqui de cima, só observando. E os tiros tô rolando e eu tô orando. Ei, ei, meu senhor, venha por favor e alivia minha dor. Ei, ei, meu senhor, venha por favor e alivia minha dor. Ei, ei, meu senhor, venha por favor e alivia minha dor. Ei, ei, meu senhor, venha por favor e alivia minha dor. Se vacilar, pá, se desandar, pô, a noite cai, cai, o medo vem, vem. Tu tá sozinho ou tu tá com quem? Eu tô falando, eu vou falar de quem? Só Jesus Cristo pode te salvar. Muito sangue, mais um corpo no chão. O que que eu faço nessa situação? A pistola não vai me ajudar. Só confio na palavra de Deus. Tua palavra é minha arma e escudo. Me guia pelo vale escuro. Ontem ele era meu irmão. Hoje anda com pistolas então. Se vacilar vai pro buraco bem cedo. Sem vergonha de copiar o mau medo. Por isso eleva a Deus minha oração. Senhor, pode acessar já no teu coração. Se desandar, pô, se vacilar, pá, se desandar. Se vacilar, pá, se desandar, pô, se liga na noite porque a noite já chegou. Se vacilar, pá, se desandar, pô, se vacilar, pá, se desandar, pô, se vacilar, pá, se desandar, pô, se liga na noite porque a noite já chegou.